Esta semana na Rádio Antena Web há entrevista com Marisa Lins, vocalista do projeto musical Amor Eletro. Vamos conversar com Marisa Lins, a fim de sabermos um pouco mais sobre o passado, o presente e as pretensões para o futuro deste fenómeno na música portuguesa, no programa atual. Mas também vamos conversar com Gonçalo Amorim, o encenador da peça que estreou esta quinta-feira do Alto da Ponte, no Teatro Experimental do Porto. Um tempo de antena recheado de conversa e também de música, com mais algumas novidades. Não perca! Esta sexta-feira, dia 23 de setembro, entrevista com Marisa Lins, vocalista dos Amor Eletro, e com Gonçalo Amorim, encenador da peça do Alto da Ponte, do Teatro Experimental do Porto. A partir das 5 da tarde, em mais uma edição do Tempo de Antena. Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M. Supercho puppies are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Sick and tired of everything when I called you last night from Glasgow. All I do is see you dance and sing, wishing every show was the last show. So imagine I was glad to hear you coming, you coming. Suddenly I feel alright. Suddenly it's gonna be, and it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. Tonight the super chupa nuts are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the super chupa beans are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd facing 20,000 of your friends, how can anyone be so lonely? Part of a success that never ends, still I'm thinking about you only. There are moments when I think I'm going crazy, I'm going crazy, but it's gonna be alright. Something changing everything, everything will be so different when I'm on the stage tonight. somewhere in the crowd, and the super chupa.